Se você não sabe que Jesus morreu em seu lugar, não conhece o amor sem par de um Deus que se deu por você. Ele é um Deus eterno, Criador do céu e mar. Ouça o seu chamar, deixe o seu fardo aos pés da céu com luz, nossa eterna morada, sob o sol que é Jesus. Ponha o pé nessa estrada, ela o céu com eterna morada, sob o sol que é Jesus. Ponha o pé nessa estrada, ela o céu conduz, nossa eterna Jesus.